aqui em perfeita comunhão. Muitos de nós já vivemos num mundo de ilusão. Quem me viu naquele estado não consegue acreditar. Ao me ver arrependido, se tivesse conseguido passar pro lado de cá, passa pro lado de cá, irmão, passa pro lado de cá, passa pro lado de cá, porque do lado de lá só existe confusão. Passa pro lado de cá, irmão, passa pro lado de cá. Porque do lado de lá não se encontra a salvação. Quem abandona a igreja e no mundo vai viver, não percebe o engano que está a cometer. Aparentemente é lindo, não se iluda ao olhar. Coisa boa é ser crente, deixa o mundo urgentemente. Passe pro lado de cá, passe pro lado de cá, irmão, passe pro lado de cá, passe pro lado de cá, porque do lado de lá só existe confusão. Passe pro lado de cá, irmão, passe pro lado de cá, passe pro lado de cá, porque do lado de lá não se encontra salvação. Muitos estão iludidos, não pensam na salvação, praticando boas obras, isso até que é muito bom. Mas tem que aceitar Jesus, se não quiserem chorar. Jesus Cristo está chamando, a porta está se fechando. Passe pro lado de cá, passe pro lado de cá, irmão, passe pro lado de cá, passe pro lado de cá, porque do lado de lá só existe confusão. Passe pro lado de cá, irmão, passe pro lado de cá, passe pro lado de cá, porque do lado de lá não se encontra salvação.